Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 1. Êxodo é o livro que relata os descendentes de Jacó, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Relata a história de Moisés e a obra de Deus levando o povo dele fora da escravidão. E se você não sabia, ou se você sabe, mas às vezes não se lembra, a história do povo de Israel saindo do Egito é a nossa história, é a minha história, é a sua história. Em todos os mínimos detalhes. Se você quiser analisar sua vida passada, sua vida presente, sua vida futura, está na história de Israel, desde a saída do Egito até a chegada na Terra Prometida. Certamente, tudo antes e tudo depois também diz respeito a cada um de nós. Mas de uma forma muito clara, descrita na Bíblia, a libertação do povo do Egito, transpuseram o Mar Vermelho, atravessaram o deserto, rumo à Terra Prometida. Tudo o que está registrado ali é literalmente a minha e a sua vida. Todos os problemas que eles tiveram ali são os nossos problemas. Todas as intervenções de Deus ali são as intervenções de Deus na nossa vida. Todas as direções, bênçãos e palavras de Deus ao povo são as palavras de Deus a mim e a você. Nós não precisamos nem entender muita coisa da Bíblia. Se nós seguirmos tudo que Deus orientou o povo de Israel, mesmo que seja por pura obediência, cega obediência, sem nenhum entendimento talvez, mesmo que seja assim, nós vamos alcançar aquilo que Deus disse ao povo que alcançaria. Há uma verdade e que se torna o entendimento sobre Velho Testamento que às vezes nós não pensamos. O povo de Israel era escravo do Egito por mais de 400 anos. 400 anos é tempo suficiente para o avô já ter morrido, o filho já ter morrido, o neto já ter bisneto. E a Bíblia diz que aquelas gerações, depois de 400 anos de escravidão, já nem se lembravam mais dos preceitos de Deus. Eles conheciam o Deus deles assim de uma forma bem histórica. Os pais ainda falavam. E a Bíblia nos mostra que somente os anciãos, os mais velhos, e nós não sabemos qual era a idade desses anciãos. Provavelmente eram anciãos de 300, 400 anos. O que era possível existir. Somente estes anciãos se lembravam de uma promessa de Deus. Eu voltarei ao Egito e eu vou resgatar o meu povo. Por isso que quando Moisés foi se apresentar ao povo, ele seguiu uma ordenança muito específica de Deus. Vá, procure os anciãos e diga a eles, o eu sou me enviou. Essa expressão era um código, uma senha secreta que os anciãos guardavam. Na hora que chegar aqui, alguém dizendo, o eu sou me enviou, nós saberemos que Deus enviou socorro ao povo. Nem Moisés talvez imaginava ou sabia da profundidade disso, quando ele chegou e disse aos anciãos, o eu sou me enviou. Aquele povo deve ter caído em prantos, em quebrantamento, em grito de alegria, em júbilo. E isso foi o que deu credibilidade a Moisés, de passar de uma hora para outra a liderar aquele povo. E essa história, ela é verídica, real, e nos mostra algo muito sutil, muito pequenininho, mas muito revelador O povo escravo há 400 anos não tinha apenas esquecido da promessa de Deus. O povo escravo há 400 anos tinha se esquecido de qual que era o tipo de vida que alguém poderia levar. O povo já tinha esquecido o que, que era festa, sons, tamborins, alegria. O filho já tinha dito ao filho, ao neto, ó, esse instrumento aqui, eu não sei, meu netinho. Eu acho que o vovô, meu vovô, ele tocava isso daqui, mas eu nem sei como é que toca direito, eu não sei que som tem, eu nem sei por que que tocava. Parece que eles tinham muitas festas, sabe? Eles não se lembravam mais nem do que era viver. Porque o pai recebia o filhinho novo, recém-nascido, e já ensinava a ele desde o início, você, filho, vai amassar barro e produzir tijolos para Faraó. Mas não, pai, eu queria outra coisa. Não, filhinho, o vovô também fez isso a vida inteira. O bisavô fez isso a vida inteira. Todos nós fazemos isso. Não existe outra vida, filho. Essa é a única vida. Seu filhinho também vai fazer isso. Seu netinho também vai fazer isso. Amassar barro, fazer tijolos. Era uma geração que mentalmente, emocionalmente, fisicamente, não tinha condições de mais nada na vida, a não ser receber a pensão do governo, os alimentos distribuídos pelo departamento, o Ministério da Alimentação de Faraó, receber o que precisava para a vida do dia a dia e passar a vida toda amassando barro e fazendo tijolos para Faraó. Esta era a única vida. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus conduziu um povo que não tinha a menor noção nem de que direção tomar na vida. Para onde nós vamos? Não sei, nós nunca saímos dessa terra. Gente, nós nunca atravessamos esse mar. Aliás, nós nunca tínhamos nem visto o mar. Nós nunca vimos o deserto. Como é que se caminha no deserto? Não sei, nós nunca vimos isso. A vida inteira nós vivemos lá naquela terrinha, no Egito, escravo. Não sabíamos de nada. Eu vou ter que fazer meu alimento, eu vou ter que plantar, eu vou ter que colher, eu vou ter que cuidar de mim mesmo. Eu não sei o que é isso. Deus tirou um povo do Egito que não tinha a menor condição de tomar nenhuma iniciativa. Guardadas as proporções, é como pegaram um senhor, uma senhora de 80 anos, de 90 anos, que nunca dirigiu na vida, e fala: comprei para você um carro zero. Está aqui as chaves, desfrute. Se quisermos um outro exemplo, é como pegarmos um computador da mais moderna geração, última geração, sofisticadíssimo, com o que há de mais sofisticado de equipamentos, de recursos, de software, e entregar na mão de um senhor de 70 anos, 80 anos, 90 anos, e falar assim: olha, use, use à vontade, produza bastante com esse equipamento. Talvez nem tão idoso assim, para dizer: eu não consigo dominar isso aqui. Faz parte de outra geração. Os nossos filhos, não. A Gabriela, com 1 ano e meio, já está lá pondo o dedo e já sabe aonde que desliga. Vai lá e... porque ela sabe que desliga aquilo. Os meninos todos hoje dominam mais do que nós, muitas vezes, tudo que diz respeito àquilo. Aquele povo no Egito não sabia nada. Não conseguiria nada a não ser amassar barro e fazer tijolos. E Deus tirou aquele povo daquela dimensão, escravidão, e ia levando pelo deserto. E Deus só tinha uma alternativa: usar a mesma linguagem que o povo estava acostumado. Deus não podia dizer assim: olha, eu estou te dando aqui os instrumentos, eu estou te dando aqui a Torá, eu estou te dando aqui o tabernáculo, eu estou te dando todas as coisas, vocês vão celebrar, vocês vão cultuar, vocês vão se organizar, vocês vão produzir as festas, vocês vão caminhar, vocês vão cuidar de si, vocês vão produzir espontaneamente tudo o que podem produzir. Aquele povo até hoje estaria sentado na beira da areia lá, na beira do deserto, sem saber o que fazer com todas aquelas coisas. Então Deus vem e diz assim: isso aqui, faça assim. Como que é para fazer? Assim. Assim? É, assim. Mas e se eu não fizer? Se você não fizer, vai ter tal castigo. Então eu faço. Esta era a linguagem que o povo conhecia, a linguagem de lei, obrigações e consequências. Porque o povo não tinha noção, não sabia. Hoje não, irmãos. Hoje nós mudamos completamente. É isso mesmo? Por incrível que pareça, hoje nós estamos na mesma situação, saindo do Egito, sem saber o que fazer com as coisas. Se depender de nós mesmos, eu vou ficar em casa, sabe? Eu tô achando melhor, inclusive, eu vou até dar um tempo, sabe? Somos literalmente aquele povo. Se Deus entregar nas nossas mãos, filho, toma, vá adiante. A gente, eu não sei, sabe? Eu tô assim, tô pensando. Estou até orando, sabe? Quem sabe, eu não sei. Vamos ver, quem sabe. Eu até fui no culto, deu assim uma animada, sabe? Eu melhorei, dei uma melhorada ontem. Eu dei uma boa melhorada, assim, mas eu tô assim pensando, eu não sei. Somos ou não somos assim, irmãos? E eu não estou falando só das coisas referentes a culto. Qualquer coisa da nossa vida. Então Deus precisa, até hoje, ter uma única linguagem conosco. Filho, faça isso. Eu estou te orientando, eu estou te mandando, eu estou te ordenando. Não é porque Deus precisa ser imperador, porque ele gosta de trazer seu povo na corda, bem apertado. Não, é porque nós mesmos precisamos de uma linguagem que diz, é assim, obedeça. Mas e se eu não obedecer? Você vai sofrer esta, esta e essa consequência. Mas Deus, puxa vida, Deus é mal, Deus podia... Não, Deus não podia nada. Tudo que Deus pode, Ele faz. Nós é que não deixamos aquilo que Ele já liberou de bênçãos acontecer sobre nós, com a nossa dureza, com a nossa dificuldade de entendimento, de ação, de atitudes, porque nós ainda estamos num processo de libertação. Diga ao seu irmão... Eu e você estamos num processo de libertação. Por isso Paulo, já lá na frente, escreve aos romanos e diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mudar a mente. O povo de Israel foi mudando a mente. A geração que nasceu no deserto, esta sim falou, nós vamos entrar nessa terra prometida e nós vamos tomar posse disso, porque eu não sei, papai falou que era Egito, papai falou que era massa barro, papai falou que era escravo, mas eu não vivi lá naquela vida, eu não quero ser assim, eu não nasci assim, eu não vou ser assim, então eu vou tomar posse, vamos lá, vamos tomar posse dessa terra. Aquela geração nasceu com uma outra mentalidade. Então aquela geração tomou posse. E na verdade a gente continua vivendo as mesmas coisas. A cada ciclo uma geração não entra na terra prometida. Ah, não sei, eu também temo, sabe? Muito temor. Eu sou muito zeloso, eu não sei se isso é de Deus, não, esse negócio assim. Eu sou muito, olha, eu honestamente, eu sou muito tradicional, eu gosto das coisas assim mais, sabe, pé no chão. É assim, em todas as áreas da vida, sempre virá uma geração mais ousada, mais proativa. E para cada um de nós, Deus ainda precisa manter algumas diretrizes muito rígidas. Porque todos nós estamos na mesma condição do povo de Israel, atravessando um deserto rumo a uma terra prometida que pode representar alguma área da nossa vida, pode representar a nossa vida eterna, pode representar todas as áreas da nossa vida. Uma terra prometida. Mas há uma questão muito, muito séria que nós vamos ler nesse capítulo primeiro de Êxodo. E é uma questão que esclarece algumas coisas que vão fazer muita diferença na minha vida e na sua vida. Êxodo, primeiro capítulo, diz assim. Vamos começar do versículo 5. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José já estava no Egito. Esse versículo diz respeito ao dia, 400 anos atrás, em que uma nação, uma família, chegou no Egito. Eram 70. Versículo 6. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e se tornaram sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Disse ele ao seu povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. E os faziam servir com dureza. Versículo 14. Assim lhes amarguravam a vida, com dura servidão. Diga comigo: assim lhes amarguravam a vida. Repita: amarguravam a vida. Com dura servidão, em barro e em tijolos, e com toda a sorte de trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Diga comigo: em barro e em tijolos.